nosso. A mais ouvida. CYC 222, 96 FM, Arapiraca. Estúdios, Avenida Rio Branco, 141, Centro, Arapiraca, Alagoas. 96 FM. Em Arapiraca, 18